dentro do meu ser. Ouço um batuque que frita minhas memórias. Hoje não quis sair de casa, não queria estar presente. Só ouvir alguns ruídos. Os dias não precisam ser calmos. E rebelião não é revolução. Graves imaginárias, nossos heróis estão foragidos. E as palavras ecoam dentro do meu ser. Os dias estão cinza, mas o desejo me exerce de esperança. A realidade mexe para nós. As ruas são transitórias. Leio sobre o passado para ter de novo esse ser. Não estou em guerra. Só tenho que dias sombrios retome. Retome.